Yeah, András, es mi vi dosi. Me explico porquê de tudo, porque por mim não tô entendendo. É a graça de viver nesse maldito sofrimento. Não é choro, não é lamento, entenda. É apenas um desabafo de uma pessoa que chegou no extremo e não consegue mais dar o próximo passo. Todo dia arranco pelo menos um pedaço de cada dedo, fruto da porra da mente doente associada ao desespero. Porque fui me aprofundar na merda da ciência oculta. Podia fingir que não tinha visto aquele livro de capa dura. Pra crer que eu fui ler as memórias de um suicida, porque não fique dormindo ao invés de escrever sobre esse enigma. Agora a mente não para, eu tô ficando agoniado. Não consigo mais ser normal, eu não sei mais o que eu faço. Que vou no hospital pra passar no psiquiatra, mesmo sabendo que ele não vai me ajudar em quase nada. Alguém que fica ouvindo enquanto um idiota fala, acho melhor ficar em casa na decepção que agora não para. Ninguém gosta disso, ninguém se sente bem assim. E pelo jeito não gosto de pessoas que falam isso aqui. Aonde eu vou chegar? Duvidando de quase tudo, sem ter uma resposta sequer sobre algo deste mundo. No momento não vejo ninguém acima de mim agora pra me ajudar a escapar dessa tortura em forma de onda sonora. Parece que despejo um veneno letal em cada linha dessa música que não agrada o meu pessoal. Pode achar que eu tô louco, talvez você esteja certo. Qualquer dia desse eu morro tentando achar o correto. O modo justo, a justiça da qual eu fui excluído desde o momento em que decidi rimar sobre o desconhecido. Parece castigo por ter chegado nesse ponto. Eu vejo todos se afastarem como se eu estivesse morto. Ou alguma doença contagiosa da qual não tenho ciência. Eu vou rimar a podridão até a próxima existência. 2012, András, Yao, o Karma Negro. Yeah.